0 Cuba Esquerda, saída Puca, transição Zipá, controle 119, decimal 8, aciona 5106, continua 5160, Golo 600. Autorizado 370, via Uber 110 para Natal, saída Puca, transição Zipá, decolador 0 Cuba Esquerda, controle 1198, aciona 5160, Golo 600. Tá correto, reporta pushback sinal, gol no 600. Reportará gol no 600. Salo, gol 1924, gente, na informação 90. Gol 1924, Maceió 350, via Peruísco 58, decola pista 1-0 com curva à esquerda. Desconsidera a rota, decola 1-0 curva à esquerda, sei lá, Puca, transição Zumbi. Controle 119, decimal 8, acena 5162. Poderia confirmar, Puca, então... Tá autorizado Maceió 350, decolador 10 curva esquerda, saída Puca, transição Zumbi, controle 1198, transponder 5162, gol 1924. Tá correto, reporta para o Puca, gol 1924. Reportará, gol 1924. 18, decimal 6. Mais informações, 18,6, daqui a pouco, 6320. Oi, Salvador, boa tarde, Oceanair 6320, estabilizando ILS da BS Visual. Oceanair 6320, reporte ao final de 3 milhas, capseiro no 0, número 1 para pouso, vento 120 graus, número 12,9, ajuste no 0, no 2. 10, no 2, reporte ao final 3 milhas, Oceanair 6320. Boa noite, 06, decola 35, controle 19, decimal 8. Vamos ver, boa. Boa. Controle Gol 1806, boa tarde. 806, meu cordial, contato radar, saída Puca, vigilância. Puca, 806. 7 e 9 graus. Michael Jetman Romeu, aguarde. Volume 754, chame Centro Recife. Frequência 126, decimal 85, alterna 133, decimal 65. 12685, 133365, 9754. Afirmativo. Prossiga, Juliette Romeu. Está no debate, camaradinha, senhor. Está autorizado. Policial, vamos para o Autorizado. Copiei e está autorizado. Autorizado, grato. Paripe Juliana está ingressando no internato. Tente, Foto Paripe. Posso parar? Mantenha 500 pés. Salvador, 35489, informação 90, vitória da conquista, autorização. 963, 20. Solo Falso 39, para prosseguir no táxi, solo 121-19. 219, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 119-8, aciona 5176. Autorizado em graça de decolagem, pista 17, vento 090 graus, 14 horas. 59 graus. Vitória conquista. 398 era a frequência de saída. 5176 transponder. Cotejamento correto, reporta, push e acionamento. 5489. 7. Fala Salvador, boa tarde, acionário 6320. 6320, boa tarde, Juliette, cujo quilo, passe 3, passe 1, remota 1-3. Quilo, passe 3, passe 1, remota 1-3, 6320. November 7th, climbing 27. November 7, 69, Charlie, Brasília, flight level 380. Upper Zulu 17, after call from A10, right turn. Goli departure, or fit transition. Departure control 109, decimal 8, Skunk 5154. November 7, 69, Charlie. Ok, aqui em Salvador, Brasília, flight level 380, here in Famizulu 17. After takeoff, right turning, Goli departure, confirm transition, control 119.8, Skunk 15154, November 769, Charlie Charlie. November 769, Charlie Charlie. Goli departure, Ofito transition. Report to push and start. Ok, Goli departure, Ofito transition. Ready to start up. November 769, Charlie Charlie. Sobre já tem autorização do 1394. Confirmando, foi o gol 1924. Agora sim, gol no 394 Galeão, tá autorizado, nível 360 via Upper November 857. Após seguro, Upper Zulu 16, Groof Upper Zulu 14. Prossegue após. Decola pista no zero, curva direita, sai da Gola Eval. Após BDEV, controle 119.8, aciona 5161. Até novembro 857, até seguro, apesulou no meio até grupo, depois apesulou no 4 Barbacena, aciona 5161, controle 198, gol no 394. O gol no 394 confirmando saída da El, Leda, após B10. Reporta o pushback cenário, gol no 394. Então agora mudou a da El, Leda e B10, gol no 394. Salvador Ground, go 1-3-3, good afternoon. This is go 1-3-3-3. Could you confirm the route for us today, please? 1-3-3-3, I have your plane, your red copter. Yes, go ahead. Go 1-3-3-3 to Congonhas, flight level 360, clear. Via Upper Zulu 16, after takeoff runway 10, right turn, dial, departure, after fly heading Leda, then fly Reed, Bravo, Romeo, India, Delta, Echo. Departure control 119.8, Scott 5177. It's clear, go 1-3-3-3 to Congonhas, flight level 360 via Upper Zulu 16. Dial departure, lead a transition, and then fly direct to bridge. And runway 10, right turn after takeoff, and departure on frequency 119.8, and squawk 5177. Thank you, go 1-3-3-3. Go 1-3-3-3, Fimari, report ready to push and start. 3-3-3, welcome. Pushback, estacionamento, gol no 394 no 9. Gol no 394, solicita pushback, estacionamento, gol no 9. Autorizado, pushback, estacionar, gol no 394, reportagem. 394. Alô, gol no 924, gol no 15, pronto para pushback, estacionamento. Gol no 924, autorizado, pushback, estacionar, reportagem. Sim, reportado, táxi, gol no 924. Entendido, TAM 3661. Transmissão muito baixa, confirma o nível, Barilhéus. Confirme agora 1940, Ilhéus, o TAM 3661. Agora tá alto e claro, TAM 3661. 1940, Ilhéus, está autorizado. Decola, pista no zero, curva direita, saída Coral, controle 119.8, aciona 5, aciona 0263, TAM 3661. Ilhéus autorizado no 40, 10, primeira direita no Coral, 119, 8, lanterna 5, 0263, lanterna 3661. Agora eu tô com 3661, confirmando apenas o nível 140, reporta o pushback, senão aí. Afirmativo, 140, Ilhéus, lanterna 3661, reportará. Polo Salvador, eu vou no 600 para pushback estacionamento, portão 612. No 600 está autorizado, pushback estacionar, portão. Portão táxi, voo no 600. Solo November 769, Charlie Charlie, ready to taxi. November 769, Charlie Charlie, approve the taxi. Via April 3, report, e vim position 09. Minha 3 horas. Afirmativo. Vou na proa do farol de Itapuã e aguarde transferência, Juliette Romeu. Proa do farol de Itapuã para aguardar a transferência, Romeu. Ok. Solo Santos, 3566, da 90, Aracaju, para a Copa. 2566, Aracaju, 190, autorizado, decola pista no zero com curva esquerda, sai da puca, transição, Caju, controle 119.8, aciona 5172. Táxi gol no 394, 3:42 de autonomia, alterna Campinas, a bordo 187. O gol no 394, vai taxiar até através do portão 07, tem aeronave companhia no 612. Após o mesmo inicial táxi, segue via Juliette Alfa, espera a torre 118, são 612, que nega 1012. Então, taxista outra vez 07, guarda o colega na companhia no push, depois Juliette Alfa chama a torre 18612, agora no 394. 1190, colo da 120, Cucacaju, controle 1198, seu controle 5172, tá correto, aponta push, 3562. Motorada, Charlie, Charlie. Roger, maintain position, standby, aircraft heading, starting, taxi, November 769, Charlie. Papapá, Mike Jet Romeo, tá em Piatã para regresso, circuito dando 7. Solo Gol 1924, tá pronto para o táxi, com 147 a bordo, autonomia de 2 horas e 20, alterna Salvador. Livre táxi direita, Juliette Alfa, fonte para a torre 118, são 612, que negar 1012, o Gol 1924. Direita, Juliette Alfa, torre 718-612, gol 1924. November 769, Charlie Charlie, falling Boeing on head via Juliette and Alfa, on hold shot, call tower 18, small 6, Canadian 012. Para o táxi, o gol 1600, 159 a bordo, 12h35 de autonomia, alternando ao Maceió. O gol no 600, segue a aeronave TN-43 via Juliette Alfa, ponte para no 0 torre 18, são 612, que negar 1012. Sempre vai seguir a aeronave, via Juliette Alfa, ponto 0386, gol 1600. Gol 1924, ponte espera, pronto para ingresso. Gol 1924, autorizado a linha de decolar, pistuno 0, vento 1 centeno no 4 nosso. Gente, autorizado a linha de decolar, gol 1924. Livrou o eixo de pouso da 1-0. Vai para o final da pata, Romeu. Reporte solo controlado, flank Juliette Romeu. Reporte solo controlado, Romeu. É 20 milhas. November 769, Charles Charlie, clear, line up and wait, runway 10. Line up, then wait, runway 10, November 769. Autorizado, respeito, sinal, report taxi, 3566. Portão 3661, pushback, acionamento, portão 1. Autorizado, respeito, sinal, report taxi, 3661. 61, reporta pronto. Foro 600, boa tarde, pousar a rolagem do Challenge à sua frente, ali mantém pistão 0. Rolagem na minha frente, ali mantém pistão 0, voo no 600. Foro 924, decola ao 53, controle 119.8. 08. Tudo que vai ser uma prossiga. 0109. Chico, confirma o código estacionado? 0123. A gente prossiga no corredor Caixa Pregos, Buena Proa de Caixa Pregos. Buena Proa de Veracruz, através de Veracruz. Controle 924, Buenas. 924, contato radar, vigilância, 924, sai da boca. Da boca, 924. Controle aqui, lutando aqui, ó. Aqui, lutando? Procedente Siri, tá livrando 3.500 vem cumprir os corredores. Quilo Tango Romeu. 7 quilo Tango Romeu, confirma POB. Tá com 10 pessoas. 7 POB, 1 a 0, quilo Tango Romeu, ciente, por 5 condições visuais. Informe passando através de... Quero. Veracruz. Tango Romeu. Number 769 Double Charlie, airborne at 55 Wind Tech, now control 119 decimal 8. Take it off, runway 10. Okay, roger, Charlie, goal departure. November 769 Charlie. Affirmative, goal departure November 769 Charlie. Vamos ver o Oscar, prossiga. Não entendi. Negativo. Mantenha o corredor Caixa Pregos após Paripe e depois a rotatória. Número 600, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento, uma centena no 4 nós. Confirma decolagem, pistão no zero, voo 1600. Olho 394, após rolar a aeronave da companhia ali, mantém pistão no zero. Ciente, após a aeronave da companhia ali, mantém, agora 394. Quilo Quebec Serra mantendo 1500, tráfego adicional, posição 12 horas, 5 milhas, mantendo no 1500, é o quilo Romeu Oscar, o Índia November Alpha. Quebec Serra, altitude. 1500 pés. 7. Recebendo no 1200, tem o tráfego na sua posição 12 horas, 3 milhas, mantendo 1000 pés. 3566, POB de 98, autonomia de 3 horas, alternando esse campo. 3566, livre táxi, Juliette Alfa, para a Torre 1 no Noida, só 612, que nega 1012. Controle 119, décima 8. Zero, zero. Bom, 600, vai dizer pra trás. 900, cordial. Sai da PUCA, vigilância, 900. Para 102, 1 no 8, só 612, que nega 1011. 1011, direita, chama a torre, ponto espera, obrigado. 1333, Airbus vibrando retaguarda agora, autorizado. Pushback, sonar, report taxi. 924, chama centro Recife, frequência 12685, alterna 13365. 924, Recife 12085, alterna 13365. 2685, 13365. Covanda 769, Charlie, now Recife Center, frequency 12, correction 128.8, if enable 1260. 94, decola 59, controle 19, decimal 8. 098, manda mesmo. Obrigado, homem. Sim. Controle bom no 394. Sim. Nível 320, ponto seguro, tá autorizado. Decola pista no zero com curva direita, saída da Euleda. Após direto, controle 119, decimal 8, cena 5140. Autorizado, ponto seguro 320, decola no zero, curva direita da Euleda. Após direto, cena 98540, cena 3602. Tá correto, reporta PUS, 3602. Portará. 394. Go 133, ready for taxi, we have 174 on board, 4 hours, derivation airport, Galeão. Approved taxi via Juliet and Alpha, on hold point 1810, call tower, 118.6, Knight 1012, go 1333. 1813 Alpha, 1366, holding point 1333. Correta 3661, ponto esperar 10 pronto. Está 3661, não autorizado a minha área decolar pista 10, vento 1 centena no 612 nosso. A linha decola 10, está 3566, após a aeronave, aeronave ali mantém. Após a aeronave ali mantém, 3566. Sente, contra o tanque 3602. Iniciando 3661. Sente. Passando Paripe, aqui no Tango Romeu.